Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo venha sobre você. É algo maravilhoso fazer um programa em que você pode divulgar a palavra de Deus, divulgar promessas que na Bíblia tem para mim, para você. Você sabe quantas promessas tem escritas na palavra de Deus para mim, para você? 8.000 promessas. Meus amados, são promessas maravilhosas, como essa que Deus está falando para você no dia de hoje, que vai acontecer contigo. Jeremias, capítulo 40, a partir do verso 4, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Cuidarei bem de ti. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento, um presente, e o deixou ir, e disse: nada temas, bem vos irá. Queridos, Deus é aquele que sabe livrar, nos livrar do mal que já estava programado, já estava determinado. Quando a palavra diz: eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Você tinha dificuldade de locomoção, dificuldade de resolver, dificuldade de fazer as coisas, mas Deus quebrou essa cadeia, essa algema, despedaçou. Por quê? Porque o Senhor é aquele que te ama. O Senhor é aquele que coloca anjos ao teu favor. E disse aqui: cuidarei bem de ti. Nada temas, bem vos irá. Louvado seja Deus. O Senhor está falando para você: vou te abençoar, vou cuidar de você. Você vai voltar a conquistar aquilo que você tinha no seu coração, aquilo que você tinha colocado como desejo, porque Deus é quem realiza em vós tanto querer quanto realizar. Eu te abençoo. Receba a bênção e a graça de Deus sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar com o Pastor Hélder. Desde já, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Papai amado, eu quero rogar pelas tuas infinitas e muito grandiosas promessas. A tua palavra diz, Senhor, que o povo se corrompe por falta de conhecimento, de profecia. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor gere em cada alma e em cada coração hoje um discernimento novo. Aquilo que nasce da tua vontade, que é fruto da explicitação da tua palavra. Deus, derrame poderosamente da tua presença, que a tua glória, a tua unção e o teu grande amor sejam magníficos, e que as pessoas que estão em dúvida acerca de decisões que devem tomar, que o Senhor oriente, que o Senhor traga um norte, que o Senhor traga uma provisão, que o Senhor faça de uma maneira poderosa e bendita. Papai amado, eu quero pedir, portanto, que as pessoas tenham esta fé fortalecida, porque ninguém se achega a ti e permanece da mesma maneira. Papai, portanto, leve a cada alma e cada coração serem acendidos na tua presença. Receba uma provisão, receba o poder do Altíssimo, seja alimentado, curado e liberto pela presença do nosso Senhor. É o que nós rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Pela manhã eu escuto a tua voz dizendo: és meu filho, cada dia te amo mais. E ao entardecer Eu recebi aqui um e-mail da Glauciane e ela diz: pastor, sou crente, meu marido também procura cada dia me consertar, mas meu marido fala o tempo todo que tenho que me libertar, que não tenho visão espiritual. Isso me deixa com a fé muito abatida. O que faço? Minha amada, antes de mais nada, nós temos que entender que o julgamento do homem não produz a verdade de Deus. Nós temos que viver na dimensão como casados, numa só carne, num só espírito. Porque como dois andarão juntos se não houver entre eles acordo? Amós capítulo 3, verso 3. Você precisa, em primeiro lugar, abrir o seu coração ao seu marido, dizendo o quanto você se sente, e pelo que eu entendo você já fez isso. Mas você precisa também propor a ele, então, que ele, como um sacerdote do lar, te ajude. Tenha a humildade de dizer, então, me ajude, meu bem. O que você quer que eu faça? E aí vocês devem chegar num acordo de orarem, jejuarem juntos. E mais do que isso, a fazerem talvez um culto semanal em casa, um culto familiar. E ele como um sacerdote, pelo que ele está dizendo aqui, que você não tem visão espiritual e que você precisa ser liberto, então você pode dizer, meu bem, me ajude então, eu me submeto. Você ministra sobre minha vida e que você tenha humildade de falar isso, porque aí você está colocando nele, chamando a ele a responsabilidade. Meus amados, duas coisas são fundamentais num casamento: diálogo e oração. O diálogo leva a gente curar as nossas feridas, a gente expressar os nossos sentimentos, a gente dizer como nós estamos se sentindo com aquela relação. E a oração tem o poder de falar onde a gente não fala, agir onde a gente não age, a fazer o que a gente não pode fazer. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, o Senhor trabalha em nosso favor. Assim, minha amada, E amados ouvintes, estejam atentos acerca disso, vivam na dimensão do Espírito, façam aquilo que traz edificação para o outro. E às vezes a pessoa, quando está apontando, ela está se colocando numa situação de superioridade, de orgulho, e isso também não leva a lugar nenhum. Lembre-se, o amor não age inconvenientemente. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então viva nesta paz, na graça do nosso Senhor, e que a presença do Todo-Poderoso seja o norte, um baluarte na vida de cada um. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando sobre as pedras do Rio Jordão. E no dia de hoje eu vou falar para você sobre a 10ª pedra do Rio Jordão. Essa história encontra-se no livro de Josué, capítulo 4, quando Deus dá uma ordem a Josué, dizendo: disse o Senhor a Josué: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, levai-as convosco, depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Se você perdeu os nossos programas anteriores, você pode ver essas mensagens entrando no site www.pregaçõesevangelicas.com.br, e as 9 últimas pregações a respeito dessas pedras. A primeira eu falei: você tem valor porque Jesus te comprou. Todos nós erramos e você em Jesus tem o perdão. As suas atitudes, elas são sementes. O teu Deus, ele é poderoso. Jesus te deu autoridade. No céu não entra pecado. As promessas de Deus sempre se cumprem. Trabalhar para Deus não é em vão. Tribulação tem dia e hora para acabar. E no programa de hoje eu vou dar nome a essa 10ª pedra, e eu dei a essa 10ª pedra o título: no mundo tereis aflições. A Bíblia diz que Jesus, ele deixa registrado no livro de João, capítulo 16, no verso 33: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, uma coisa que você tem que ter em mente é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você está andando nos caminhos do Senhor, quando você se coloca nas mãos de Deus, quando você faz a semeadura certa de perdão, de amor, de andar mais uma milha, de não ser vingativo, de obedecer os mandamentos de Deus, saiba, Deus é aquele que prova, Deus é aquele que coloca situações na sua vida para que você seja provado e aprovado. A Bíblia tem uma passagem aqui no livro de Deuteronômios, capítulo 8, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então Deus, às vezes, proporciona situações de dificuldade, de luta, mas o objetivo de Deus é fazer com que você seja ali o quê? Lavado e alvejado com o sangue de Jesus. Deus quer que você viva nos céus. Por isso, lá em Apocalipse, tem várias vezes: guarda o que recebeste para que ninguém roube a tua coroa. Ao vencedor dar-lhe-ei o manar escondido. Ao vencedor lhe darei um nome numa pedrinha branca que só você e Jesus conhecerá. Ao vencedor dar-lhe-ei de autoridade sobre as nações. Deus, ele quer fazer de você um vencedor. Então, quando você passa numa prova, passa numa luta, Deus está falando para você: aguenta firme, eu vou te abençoar, eu vou fazer com que você beba ali, ó, da fonte do rio da água viva. Deus, ele quer o teu bem, ele quer só o teu bem sempre. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamento tenho ao teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa tribulação, é aquilo que eu falei no programa anterior, ela tem dia e hora para acabar. Mas, às vezes, te prometem na igreja: ó, vem ser crente que o mundo vai ser colorido, a sua conta vai sair do vermelho e você não vai ter mais dívida, todas as suas enfermidades, elas vão passar. Amados, Eliseu foi um homem que fez duas vezes mais milagres do que Elias. E diz a palavra de Deus que ele morreu de uma enfermidade. Ezequias era um homem que andava com Deus, e diz também que ele padeceu enfermidade. Paulo, aquele homem cheio de Deus, a sombra de Paulo curava, e diz a palavra de Deus que ele teve enfermidade grave nos olhos. Então, assim, tribulação, aflições, todos nós passamos. Mas o que nós precisamos ter no nosso coração? Romanos, capítulo 8, no verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem dos porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A décima pedra, então: no mundo tereis aflições, mas nenhuma dessas aflições vai te separar do amor que Deus tem por você, nem do amor que você tem por Deus. E que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado e uma vida abençoada em nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que a palavra do Todo-Poderoso diz ao seu e ao meu coração. Tiago, capítulo 1, verso 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu fico a ver e a perceber quantos cristãos são irados. São pessoas que não têm o domínio próprio. A Bíblia diz que mais vale um homem que se domina do que um exército. Quando a gente não tem um domínio próprio, nós temos um demônio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então a ira, a princípio, ela não é um pecado, mas a maneira como nós respondemos ou agimos em relação à ira, que pode ser uma ação pecaminosa, pode ser uma ação ainda mais do que isso, levar até um delito contra a própria lei do homem. E a Bíblia está aqui trazendo algo profundo e direto aos nossos corações: a ira do homem não produz a justiça de Deus. A pessoa se sente ofendida pelo amigo porque o amigo lhe falou algo que ele não concorda. E o que a pessoa faz naquela ira? Começa a espalhar um monte de coisas acerca daquela pessoa, que ela não presta, que é aquilo. Aquilo que ela um dia te segredou, você coloca literalmente no ventilador e começa a falar e falar e falar dos problemas daquela pessoa porque você está irado, você quer se vingar, você quer retalhar a pessoa. E a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque a justiça de Deus ela é santa, a justiça de Deus ela é perfeita, a justiça de Deus está regida sobre a retidão e sobre a verdade. E como se fosse pouco, a justiça de Deus, ela vem da motivação certa. Trazer uma repreensão àquele que errou, para colocá-lo no caminho da verdade, para colocá-lo no caminho santo, para reestabelecer aquilo que é correto, aquilo que é bom, que é perfeito, que de boa fama há. Agora, a ira do homem, não. É a dor, é a mágoa, é o ressentimento colocado para fora, levando normalmente, quase sempre, a pessoa a fazer o mal, a não agir com coerência, a ser insensata, a ser bruta, a fazer uma ação desmedida, descabível. E aí eu quero te perguntar, como você reage, reaciona, quando alguém pisa no seu calo? Havia uma mulher que era linda e todos os dias ela chegava ao espelho e dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E todos os dias aquela palavra afirmando e alimentando o ego dela dizia: não, não há ninguém mais bela que você. Você é a mais bela de todas no reino. Mas um dia o espelho vira e diz: sim, há uma mulher, a Branca de Neve, que é mais bela do que você. E quando ela recebeu esta palavra, ela se tornou uma bruxa. E quantos cristãos se tornam um bruxo quando são contestados, quando aquilo que a sua vontade gostaria que fosse não é realizada? Você precisa, meus amados, minhas amadas, e digo isso também para mim, lutar contra esse sentimento. Irar e não pecar significa dizer: eu estou com raiva, mas eu não vou deixar que os meus sentimentos me governem, porque existe uma palavra, um comando da parte de Deus, eu sei que Deus não quer que eu aja desta forma. Eu vou esperar um tempo, eu vou me tomar um novo fôlego, eu vou orar, eu vou jejuar se for necessário, eu vou meditar na palavra de Deus, eu vou buscar um homem, uma mulher de Deus para buscar um aconselhamento, mas eu me recuso a agir no impulso da carne. Peca quem é precipitado. E a Bíblia diz que não é bom agir sem refletir. Como você age quando a sua esposa diz não a você? Qual é a sua postura quando o seu filho faz alguma coisa errada? Você tem que entender que a ira é uma obra da carne, que é patrocinado pelas trevas e que não traz de fato e de verdade a justiça de Deus, não traz aquilo que é justo, que é perfeito e que é de boa fama. Que você possa refletir nisso e que você possa clamar ao Senhor que Ele mude a sua sorte, que você tenha mais temperança, mais longânimo, mais domínio próprio para você viver na dimensão que Deus deseja sobre nós. E eu quero deixar ainda o versículo em Provérbios 13, 10, que diz: o orgulho só gera discussões com os que tomam conselho. Viva na paz, ande na paz, lute para viver em paz. Que a presença do Todo-Poderoso te domine e que você não haja com a cabeça quente nem no rompante, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, mais uma vez quero agradecer a tua audiência, pedir que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. E o nome desse programa é Programa Caminho Santo. O que mais nós queremos falar para você é que você se esforce e tenha uma vida de santidade. A Bíblia diz no Salmo 119:9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Quando você observa a palavra de Deus, e todos os dias você medita na palavra de Deus, você tem isso como um alvo na sua vida, a santidade, Porque Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode cantar bonito, pregar bonito, fazer um monte de coisas bonitas. Se você não tiver na sua vida santidade, você vai estar fadado ao inferno. Mateus capítulo 7, 21, a Bíblia diz: naqueles dias muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Jesus vai vos dirá, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, tem crente que pensa que por estar profetizando, orando em línguas, expulsando demônio, está com uma vida favorável diante de Deus. Até prega na igreja. Deus ali faz um milagre aqui, uma pessoa outra se converte e você fica se iludindo. Se você não andar em santidade, meu irmão, você vai para o inferno. Quem fala isso é a Bíblia, não sou eu não. A Bíblia fala aqui, Filipe, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, tenha você uma vida de santidade. Foi isso que Deus quer para você, te escolheu e te separou. Fique na paz do Senhor Jesus. Lembramos o endereço do nosso site, www.pregaçõesevangélicas.com.br. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Obrigado, meus amados, pela sua participação, pelos seus e-mails. Que a presença do Todo-Poderoso seja abundante sobre a sua vida. Um grande abraço ao pessoal de Minas Gerais, o pessoal lá do Mato Grosso, o pessoal lá de Três Lagoas, de Juara, de Conselho, Distrito de Aripuana, de Sapezal, Belém, Novo Progresso, Jupi, Pernambuco, Mogi Mirim, o pessoal aí de Santa Catarina. Um grande abraço a todos que nos ouvem, que a paz do Senhor se manifeste abundantemente. Bom final de semana e até semana que vem, se Deus nos der graça, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.